o administrador do universo. Quem é ele? De onde ele vem? Quantos anos vive? Ele tem um planeta dele? Como que é essa história aí? Você vai saber tudo isso, né? É porque nada funciona sozinho. Você já viu alguma coisa funcionar sozinho, do nada? Não. Nada funciona do nada, né? Se não tem nada, como vai funcionar? O nada não faz nada. Então, o universo tem um administrador. Ele tem uma vida, ele tem um corpo material. Ele tem... Não fala muito, senão daqui a pouco não tem mais nada para falar. Não, tem muita coisa para falar, Bimala. O que ele faz, como ele administra, ele cria, ele destrói, quanto ele vive, quantos anos. Nossa, tem tanta coisa para falar, né? Então o importante é saber disso, que existe um administrador do universo e nós vamos ouvir sobre ele no Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 17. Então vai abrindo o seu Gita aí, né, enquanto eu falo mais coisas aqui. É, Bimala, dá tempo da pessoa abrir o Gita para acompanhar a gente na leitura, tá? Então, nesta sexta-feira, dia 25, é dia de Esqueça Livros de Prabhupada. Ah, daqui a pouquinho a gente fala. Não, estou falando, está escrito aqui. Só as manchetes, só os ícones. Estou apontando o ícone, viu? Estou apontando o dedão no ícone. Domingo tem o jejum de Padmini Ekadashi. E nós vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo. Está combinado. Não, vai dar tempo, claro que vai dar tempo. É só eu não falar demais. O culpado sou sempre eu. É isso aí, é verdade, sou sempre eu. Bom, então é isso. O administrador do universo. Sabe quem é? É o primeiro filho de Deus. É o que nós vamos ver. É criador e administrador. Ele é o criador. Ele criou. É ele que criou, Bíblia. É o que nós vamos ver daqui a pouquinho, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Mas eu não falei antes por que o universo... Tem algo, o universo conspira ao meu favor. Peça ao universo, eu vou fazer o que o universo... Todas essas histórias sobre o universo, você vai saber agora, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Abhagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kantarada Kantanamostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Calma, Bimala, estou lendo, vamos tentar ler, aí não está no lugar. Krishna, Balaramanade, que cruz pesada. Capítulo 8, verso 17, não é isso? Não lembro mesmo. É cabecinha de pano, deixa eu lá ver. É, capítulo 8, verso 17. Não lembro o nome do capítulo. E não vem não, Bímola. Não vem não, que você está querendo demais. Minha função aqui é ler os livros de Prabhupada e abanar o rabinho. É, não estou aqui para decorar nada. Então vamos lá, tentar cantar o verso 17. Sahasra Sayuga, tá vendo, já errei. Sahasrayuga Paryantan Aharya Brahmano Vidu Ratrin Yuga Sahasrantan Tehoratra Vidu Jana. De novo, tá bom, vamos tentar. Sahasrayuga Paryantan Aharya Brahmano Vidu Datrin Yuga Sahasrantam Tehoratravido Jana. Tradução palavra por palavra: Sahasra, mil. Yuga, milênios. Paryantam, incluindo. Aha, dia. Jat, isso. Brahmana, de Brahma. Vido, saiba. Saiba que. Ratrim, noite. Yuga, milênios. Sahasra Antam, similarmente, no fim de mil. Te, isso. Ahaha. Desculpem. Ahaharatra, dia e noite. Vida, compreendem. Jana, pessoas. Tradução completa. Pelos cálculos humanos, mil eras juntas é a duração de um dia de Brahma, e tal é também a duração de sua noite. E quem é Brahma, né? Primeiro, quem é Brahma? Brahma é o primeiro filho de Deus a receber um corpo material, a habitar o universo. Pronto. Brahma é o primeiro filho de Deus a habitar o universo. Então já começa por aí. É o primeiro filho de Deus dentro do universo, é o Senhor Brahma. A duração do universo material é limitada. Né? Muita gente, bom, tem gente que sabe, né, que toda criação material tem começo, meio e fim. Não, se bem que agora a energia não se perde, aquelas histórias de energia e essas ciências aí que inventam aí, acha que não tem fim. Tem fim, sim. A criação material tem começo, meio e fim. Então o universo também é limitado, tem começo, meio e fim. Ele se manifesta em ciclos de kalpas. Uma kalpa é um dia de Brahma. E um dia de Brahma, vai fazendo as contas, pega a calculadora aí, consiste em mil ciclos de quatro yugas, ou eras. Então, existem quatro eras: Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. O ciclo de Satya se caracteriza pela virtude, sabedoria e religião, não havendo praticamente nenhuma ignorância e vício. E esta era dura 1.728.000 anos. É a era do ouro, né? Na Treta Yuga, é a próxima era que vai vir, né? Quando acabar Kali Yuga, vai vir de novo. É um ciclo, né? Como tem inverno, verão, primavera, outono, né? É ciclo, são ciclos. Os ciclos das quatro eras. Então, na Treta Yuga, o vício se introduz. E esta Yuga dura 1.296.000 anos. Na Dwapara Yuga, há um ainda maior declínio na virtude e na religião. O vício aumenta. E esta Yuga dura 864.000 anos. E finalmente, Kali Yuga, a era que nós estamos vivendo nos últimos 5.000 anos. Há abundância de competição, ignorância, irreligião, ou seja, falsas religiões, né? Ao contrário de religião, né? Muita gente acha que tem religião por aí. Não, que tem. Ao contrário de religião, é irreligião e vício. a verdadeira virtude é praticamente não existente. E esta era dura 432 mil anos. Na Kali Yuga, o vício aumenta a tal ponto que, ao término da Yuga, o próprio Senhor Supremo Krishna aparece como o avatar Kalki, extermina os demônios, salva seus devotos e dá início a outra era de Satya Yuga. Então, o processo é posto a girar novamente, na roda do tempo. Estas quatro eras, rotando mil vezes, compreendem um dia de Brahma, o Deus criador deste universo. E o mesmo número compreende uma noite. Brahma vive 100 destes anos. E então morre. E aí acaba o universo, né? Morre o criador e administrador do universo, né? Então acaba o universo. Estes 100 anos, pelos cálculos da Terra, totalizam 311 trilhões e 40 milhões de anos terrestres, tá? Vou repetir. Então a vida de Brahma, né? Esses 100 anos que Brahma vive, pelos cálculos da Terra, totalizam 311 trilhões e 40 milhões de anos terrestres. Por estes cálculos, a vida de Brahma parece fantástica e interminável, mas do ponto de vista da eternidade é tão breve como um clarão de relâmpago. No oceano causal há inumeráveis Brahmas surgindo e desaparecendo como bolhas no Atlântico. Brahma e sua criação são todos partes do universo material e por isso eles estão em fluxo constante. No universo material, nem mesmo Brahma está livre do processo de nascimento, velhice, doença e morte. Está vendo? Até a pessoa mais poderosa do universo está sujeita a isso, né? Por quê? Porque tem um corpo material. Porque tem um corpo material, está sujeito à ilusão, a nascimento, doença, velhice e morte. Contudo, Brahma está diretamente ocupado no serviço do Senhor Supremo Krishna, na administração deste universo. E, portanto, a hora da aniquilação universal alcança de imediato a liberação. Os renunciados elevados são promovidos aos planetas, ao planeta e não aos planetas. Seria os planetas de Brahma, porque em cada um dos incontáveis universos tem um Brahma, um primeiro filho de Deus. Krishna não é um Deus impotente que só tem um filho, não. Krishna tem incontáveis filhos dentro de incontáveis universos. Krishna não é um Deus impotente. Os renunciados elevados são promovidos ao planeta particular de Brahma, Brahmaloka, que é o planeta mais elevado no universo material e que sobrevive a todos os planetas celestiais nos estratos superiores do sistema planetário. Mas em seu devido tempo, Brahma e todos os habitantes de Brahmaloka são submetidos à morte de acordo com a lei da natureza material. É assim que a banda toca, né? Essa é a música que Krishna toca e todos dançam, querendo ou não, sabendo ou não. Tá bom, já parei de falar? Já parei de falar, Bimala. Todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é. É o Evangelho de Deus, segundo o próprio Deus, falado e escrito pessoalmente por Deus. Sem intermediários, sem espíritos, sem fantasmas, sem profetas, sem ninguém no meio. Krishna leva a sério, né, aquele ditado, se você quer fazer bem feito, faça você mesmo, né? Então, é isso aí, ó. Esse é o livro perfeito e completo porque foi falado e escrito pela pessoa completa e perfeita e traduzido pelo seu devoto puro, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. É muito simples. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar aí que você encontra várias opções do Bhagavad Gita em português para você ler ou baixar. Mas se você não quer ler nem baixar, né, então só tem uma opção: Livros de Prabhupada. Tá passando aí, clica aí, já cliquei aqui, já abriu, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo. Já apareceu a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, a única coleção capaz de consolar qualquer pessoa no universo. Já apareceu aqui o Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, já apareceu o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Combinado, gente boa? Ah não, desce mais 4 livros aí, ó. Você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda um também. Esse aí você dá de presente, aluga, vende, empresta, ou então dia 25 esquece por aí. Isso mesmo. E compartilha conhecimento e ajuda a iluminar as pessoas do mundo inteiro. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos falar do Esqueça Livros de Prabhupada. Ah, o jejum não é hoje que vai ler não, né? Não. É, domingo tem o jejum de Padmini Ekadashi. Então vamos falar aqui do Esqueça Livros de Prabhupada. Isso mesmo. Dia 25 é dia do Esqueça Livros de Prabhupada e compartilhar conhecimento. Amigos, precisamos de voluntários de todas as partes do Brasil para esquecer livros de Prabhupada. Dia 25 é dia de esquecer livros de Prabhupada e compartilhar conhecimento. Vamos! Deixe no restaurante, ponto de ônibus, dentro do metrô, no banco, táxi, recepção, sala de espera, bibliotecas, qualquer lugar. Você escolhe. Vale até um bilhetinho explicando o projeto e o presente. Tipo assim: é você que achou este livro, agora ele é seu. A iniciativa faz parte de um projeto de incentivo à leitura e compartilhamento de conhecimento. Dia 25 de janeiro de 2017 foi a primeira vez. E o sucesso foi tão grande que as pessoas quiseram fazer todo dia 25 de cada mês. Participe! Vamos compartilhar essa ideia. É só você copiar aqui e colar por aí. Todos os detalhes estão no site esqueça-livros.blogspot.com. Tá vendo? É muito simples, né? É traço, não é underline, não. É underline que fala, Bíblia? É traço normal. esqueça-livros.blogspot.com. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Infelizmente o Facebook não deixa a gente postar esse link. O Facebook é brigado com o Blogspot, né? Porque por isso que, né, ele fala fere, não sei o que, tá. Bom, não deixa. Se posta, eles não deixam, eles bloqueiam, ele rejeita a postagem. Então é assim que funciona. Por isso que a gente não posta esse link no Facebook. esqueça-livros.blogspot.com. Não sei se quem sabe um dia eles entram num acordo, né? Parem de brigar e deixem a gente postar esse link aí. Não deixa postar nada do blogspot.com. Tá bom, já parei de falar, Bimala. Vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye shrivatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhri satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 23, se eu não me engano. Vou ver, né? Senão daqui a pouco eu volto a falar 21. É, 23, capítulo 23. Canto 4, capítulo 23. Paramos aqui. Praticando ao nome do capítulo, Maharaja Prito volta ao lar. E aí todos nós temos que seguir esse caminho aí, ó. É, voltar ao lar, voltar para a morada eterna de Deus, porque nas moradas materiais é fria. Nem no céu, o céu também é frio, o paraíso é frio, os planetas superiores é fria. Acabamos de falar de Brahma. O planeta mais elevado dentro do mundo material, dentro do universo material, é fria, também é destruído junto com o universo. Então, no céu material, nas moradas materiais, nos universos materiais, é fria. É lugar de nascimentos, doenças, velhice e morte. Então, é fria. Praticando assim rigorosas austeridades, aos poucos, Maharaja Prito tornou-se inabalável na vida transcendental e inteiramente livre de todos os desejos de atividades fruitivas. Praticou também exercícios respiratórios para controlar a mente e os sentidos e, através desse controle, se libertou por completo de todos os desejos de atividades fruitivas. A palavra Pranayamai é muito importante neste verso, porque os Hatha Yogis e os Ashtanga Yogis praticam Pranayama, mas de um modo geral não lhe conhecem o propósito. O propósito de pranayama ou yoga mística, os meditadores, né, é impedir a mente e os sentidos de, calma, estou ladeando a página, de, deveria ser esse, né, o sentido, né, ocuparem-se em atividades fruitivas. Na verdade, as pessoas fazem a chamada meditação para se ocupar, ao contrário, é Kali Yuga, é tudo ao contrário, né. Quer dizer, a yoga de verdade é feita para o cara se livrar, né, dos desejos materiais, do gozo dos sentidos, de se livrar, né, de tudo que é material. Não, mas as pessoas meditam para conseguir fazer isso melhor, né? É tudo ao contrário, está indo para o lado errado. Os ditos yogis praticantes nos países ocidentais não fazem ideia disso. O objetivo de pranayama é adorar Deus, Krishna, e não fortalecer o corpo e prepará-lo para o trabalho árduo. No universo anterior, enfraquecer o corpo e os sentidos, para que o eu se autorrealize, né? Mas não, faz ao contrário, né? Deixa o corpo forte para fazer mais sexo, para conseguir mais dinheiro, para ficar mais bonito, mais bonita, né? Resumindo, medita para conseguir atrair sexo. E a yoga de verdade começa com um completo celibato, tá vendo? Então, é por aí o negócio. Ninguém pode começar nenhum tipo de yoga sem se tornar um completo celibatário. No verso anterior, mencionou-se especificamente que todas as práticas de austeridade, pranayama e yoga mística realizadas por Prito Maharaja tinham como objetivo a adoração a Deus, Krishna. Assim, Prito Maharaja serve como perfeito exemplo também para os meditadores, os yogis. Tudo o que ele fez, fê-lo para satisfazer a suprema personalidade de Deus, Krishna. As mentes dos viciados em atividades fruitivas vivem cheias de desejos impuros. A mente está mais suja que pau de galinheiro. Atividades fruitivas são sintomáticas de nosso desejo poluído de dominar a natureza material. Enquanto continuemos sujeitos a desejos poluídos, somos obrigados a aceitar corpos materiais um após o outro. Sem ter noção do verdadeiro objetivo da yoga, da meditação, os ditos meditadores praticam-na para manter a forma física. Assim, eles se ocupam em atividades fruitivas, o que os leva a desejar aceitar outro corpo. Eles não têm noção de que a meta última da vida é aproximar-se de Deus, Krishna. A fim de poupar semelhantes meditadores de divagarem pelas diferentes espécies de vida, as escrituras autorizadas advertem que nesta era, esta prática de meditação não passa de mera perda de tempo. O único meio de elevação é o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Está vendo? Os devotos uma vez perguntaram para Prabhupada, a gente pode fazer meditação? Falou, para quê? Para que fazer essa coisa inútil? Vocês já têm a maior de todas, a mais elevada de todas as yogas. Essas meditações aí, como o Prabhupada falou aqui, não passa de mera perda de tempo. O único meio de elevação é o cantar do Mahamantra Hare Krishna. E ponto final. As atividades do rei Prito ocorreram em Satya Yuga, mas nesta nossa era, esta prática de yoga é mal interpretada por almas caídas, sem capacidade de praticar nada. Consequentemente, as escrituras autorizadas prescrevem que Kalo nasti eva nasti eva nasti eva gatira niyata. A conclusão é que se as pessoas comuns, os especuladores e os meditadores não atingirem a plataforma do serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, suas ditas austeridades e meditação não terão valor. Nara dita, em português, se Hari, a suprema personalidade de Deus, Krishna, não é adorado, não há por que praticar yoga meditativa, executar karma yoga ou cultivar conhecimento empírico. Quanto a pranayama, o cantar do santo nome do Senhor Krishna, e o dançar em êxtase, também são considerados pranayama. No verso anterior, Sanata Kumara exortou Maharaja Prito a ocupar-se constantemente a serviço do Senhor Supremo Vasudeva, que é outro nome de Deus, outro nome de Krishna, né? Só quem adora Vasudeva, Krishna, pode se libertar dos desejos de atividades fruitivas. Se não adorarem Vasudeva, os meditadores e os especuladores não poderão se libertar de tais desejos. Isso está no Bhagavatam 4, canto 4, capítulo 22, verso 39. E nesta passagem a palavra pranayama não se refere a nenhum motivo secreto. A verdadeira meta é fortalecer a mente e os sentidos para ocupá-los no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Na era atual, é muito fácil adquirir esta determinação. Basta cantar os santos nomes de Deus. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Assim, Maharaja Prito, calma, o melhor entre os seres humanos, trilhou aquele caminho de avanço transcendental conforme conselho de Sanata Kumara, ou seja, ele adorou a suprema personalidade de Deus, Krishna. Parar aqui, Bhima? Pode ler mais um pouco, tá? Este verso diz claramente que Maharaja Prito, praticando o sistema de Pranayama Yoga, ocupou-se a serviço da suprema personalidade de Deus. Krishna, conforme conselho do santo Sanata Kumara. Neste verso, as palavras Purusham, Abhaja, Purushar, Shabha são significativas. Purushar, Shabha refere-se a Maharaja Prito, o melhor entre os seres humanos. E Purusham refere-se à suprema personalidade de Deus, Krishna. A conclusão é que o melhor entre todos os homens ocupa-se a serviço da pessoa suprema, Krishna. Um é o Purusha, adorável, Deus. E o outro é o Purusha, adorador. Quando o Purusha adorador, a entidade viva, ou nós, né, pensa em se tornar uno com a pessoa suprema, só faz se confundir e cai na escuridão da ignorância. Aquela história, eu sou Deus, né? Você é Deus, todo mundo é Deus. É pura ignorância, né? Se não é, fica ignorante. Como afirma o Senhor Krishna no Bhagavad Gita 2.12, todas as entidades vivas reunidas no campo de batalha, bem como o próprio Krishna, também estiveram presentes no passado como indivíduos e continuariam a estar presentes no futuro como indivíduos. Logo, os dois desfrutadores, a entidade viva, que somos nós, e a suprema personalidade de Deus, Krishna, não podem jamais perder as suas respectivas identidades. Então não existe esse negócio de eliminar o eu. Eu sou eterno, eu sou alma, eu sou Brahman, eu sou imortal. Então não tem como, né? Nada pode cortar, secar, molhar nós, almas eternas. Somos indestrutíveis, porque somos partes do corpo de Deus. Somos uma parte de Deus. Na verdade, quem é autorrealizado ocupa-se a serviço do Senhor Krishna perpetuamente, tanto nesta vida quanto na próxima. De fato, para os devotos, não há diferença entre esta vida e a seguinte. Nesta vida, o devoto neófito é treinado a servir a suprema personalidade de Deus. E na vida seguinte, ele se aproxima dessa pessoa suprema em sua morada eterna e presta-lhe o mesmo serviço prático e amoroso a Deus. É como o Prabhupada falou, né? Se você levar uma máquina de escrever para o céu, o que você acha que ela vai fazer no céu? Escrever. Então, o devoto de Deus, ele serve Deus aqui. Então, se ele for para o céu, para o inferno ou para a morada eterna de Deus, ele vai fazer a mesma coisa, continuar o seu serviço prático e amoroso a Deus. Então não muda nada, só muda o local, mas o serviço é o mesmo. Então mesmo para o devoto neófito, mesmo para o devoto neófito, o serviço prático e amoroso a Deus é considerado Brahma Bhuyaya Kalpate. Em português, o serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna não é jamais considerado uma atividade material. É porque o Hare Krishna é a única religião importada da morada eterna de Deus. Então, o que se faz aqui é o que se faz lá, eternamente, nas moradas eternas de Deus. É todo mestre ensina a mesma coisa, né? Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E quem ama, serve. É, para que a gente quer um servo que não serve? Para que Deus quer um servo que não serve? Não presta para nada. Então, um servo que não serve são as pessoas que estão aqui, né? Elas falam em Deus, mas servem qualquer coisa ou pessoa menos Deus. É, na teoria, todo mundo ama Deus. Na teoria, todo mundo serve Deus. Mas na prática, uns servem espíritos e fantasmas, outros servem os demônios, outros servem os seus sentidos, outros servem os cachorrinhos, gatinhos, filhinhos, netinhos, etc. Mas quem serve Deus? Só o verdadeiro devoto de Deus, o Hare Krishna de verdade. Por atuar na plataforma de Brahma Bhuta, o devoto já está liberado. Portanto, ele não precisa praticar qualquer outra espécie de yoga para se aproximar da fase de Brahma Bhuta. Se o devoto mantém-se fielmente ou estritamente fiel às ordens do mestre espiritual, segue as regras e regulações e canta o Mahamantra Hare Krishna, deve-se concluir que ele já está na fase de Brahma Bhuta, como se confirma no Bhagavad Gita 14.26. Deixa eu ver aqui. Mancha Jovia Bicharena Bhakti Jogena Sevate Sagunan Samati Tiaitam Brahma Buyayaka Upate. Vai ficar para o próximo programa essa confirmação do Bhagavad Gita. Tá bom, Bimala, a senhora que manda. Minha função aqui é ler os livros de Prabhupada e abanar o rabinho. Bom, gente boa, todo o conhecimento, com todas as respostas, com todos os detalhes, estão no Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. E o Shrimad Bhagavatam está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar aí que você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela, nem baixar, nem ouvir no YouTube, né? Então a próxima opção é Livros de Prabhupada. Você clica aí, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, volume 2, volume 3, você já encomenda, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado. Então onde nós vamos? Eu vou tomar água, Bima, senão eu não consigo nem cantar aqui. Cantar, tentar cantar, né? Vamos lá. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Rakshaman. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshamam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Cantar, tentar cantar, né? Onde nós paramos aqui? Ah, Satyabhama. Satyabhama foi falar para Krishna sobre a morte de seu pai. Quando Krishna foi informado por Satyabhama sobre o assassinato de seu sogro, ele começou a lamentar como um homem comum. Sua grande tristeza. É que eu estava pensando, estava falando uma coisa e pensando outra. Não é que Krishna é o maior de todos os artistas, né? E o maior artista é aquele que vive o papel, né? Então ninguém é maior artista que Krishna. Krishna é o maior artista que existe. Então aqui ele estava vivendo o papel, né, de uma pessoa comum, como Prabhupada está falando. Sua grande tristeza é novamente uma coisa estranha. O Senhor Krishna não tem nada a ver com ação e reação, mas por que ele atuava no papel de um ser humano comum? Ele expressou a sua plena solidariedade pelo luto de Satyabhama, e seus olhos, cheios de lágrimas, ao ouvir sobre a morte de seu sogro. E acho que eu pulei alguma coisa aqui, Bima. Calma. Ele expressou sua plena solidariedade pelo luto de Satyabhama e seus olhos, cheios de lágrimas, ao ouvir sobre a morte de seu sogro. Assim, ele começou a lamentar. Oh, que incidentes infelizes aconteceram! Dessa forma, tanto Krishna quanto Balarama, junto com Satyabhama, a esposa de Krishna, imediatamente retornaram a Dwaraka e começaram a fazer planos para matar Shatadamba e pegar a joia. Apesar de ser um grande fora da lei na cidade Shatadamba, mesmo assim, tinha muito medo do poder de Krishna e por isso ele ficou com mais medo ainda com a chegada de Krishna. Ao entender o plano de Krishna para matá-lo, ele imediatamente foi se abrigar em Kritavarma. Mas, ao ser aproximado por ele, Kritavarma disse: "Eu nunca serei capaz de ofender o Senhor Krishna e Balarama, porque eles não são pessoas. Eles são a suprema personalidade de Deus. Quem pode ser salvo da morte se ofendeu Balarama e Krishna? Ninguém pode ser salvo da fúria deles." Kritavarma disse mais ainda que Kansa, apesar de poderoso e assistido por muitos demônios, não pôde ser salvo da ira de Krishna. O que dizer então de Jarasandha, que foi derrotado por Krishna 18 vezes e cada vez teve que retornar do combate em desapontamento? Quando Shatadamba teve ajuda recusada por Kritavarma, ele foi a Akrura e implorou por sua ajuda. Akrura também respondeu: "Ambos, Krishna e Balarama, são em si a suprema personalidade de Deus, e qualquer um que conhece sua força ilimitada nunca ousará ofendê-los ou lutar contra eles." Imagina, quem pode com Krishna? Ninguém, né? Sempre é feita a vontade de Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. Resumindo, quando Deus quer matar, ninguém pode proteger, e quando Krishna quer proteger, ninguém pode matar. Ele informou Shatadamba mais ainda: "Krishna e Balarama são tão poderosos que simplesmente por desejar, eles criam toda a manifestação cósmica e a mantêm e a dissolvem. Infelizmente, pessoas confusas pela energia ilusória não podem entender o poder de Krishna, apesar da manifestação cósmica estar inteira sob o seu controle." Ele citou como exemplo que Krishna, ainda na idade de 7 anos, levantou a colina Govardhana e segurou a montanha em cima durante 7 dias, exatamente como uma criança carrega um pequeno guarda-chuva. Akrura simplesmente informou Shatadamba que sempre ofereceria suas mais respeitosas reverências a Krishna, a super-alma de tudo que é criado e a original causa de todas as causas. Quando Akrura também recusou dar abrigo a ele, Shatadamba decidiu entregar as mãos de Akrura à joia Shamantaka. Então ele cavalgou num cavalo que podia correr em grande velocidade e acima de 400 milhas, numa esticada, 643 quilômetros, e assim fugiu da cidade. Quando Krishna e Balarama foram informados da fuga de Shatadamba, eles montaram em sua quadriga, que é marcada com o retrato de Garuda, e seguiram imediatamente. Krishna estava particularmente irado com Shatadamba e queria matá-lo porque ele matou Satraji, uma personalidade superior. Satraji era o sogro de Krishna e é a injunção das escrituras autorizadas que qualquer um que se rebelar contra uma pessoa superior ou um mestre espiritual deve ser punido em proporção ao volume da ofensa. Porque Shatadamba matou o seu sogro, Krishna estava determinado a matá-lo por quaisquer meios. O cavalo de Shatadamba ficou exausto e morreu perto de uma casa de campo em Mithila. Impossibilitado de ter ajuda do cavalo, Shatadamba começou a correr em grande velocidade. A fim de serem justos com Shatadamba, Krishna e Balarama também desceram de sua quadriga e começaram a perseguir Shatadamba a pé. Quem pode escapar de Krishna? Enquanto tanto Shatadamba quanto Krishna corria a pé, Krishna pegou o seu disco e cortou a cabeça de Shatadamba. Depois que Shatadamba foi morto, Krishna procurou nas roupas dele pela joia Shamantaka, porém não conseguiu encontrá-la. Então ele se voltou a Balarama e disse: "Nós matamos essa pessoa inutilmente porque a joia não foi encontrada em seu corpo." Shri Balarama sugeriu: "A joia deve ter sido deixada sob a custódia de outro homem em Dwaraka. Assim é melhor você voltar e procurar por ela." Shri Balarama expressou seu desejo de permanecer na cidade de Mithila por alguns dias porque ele desfrutava uma amizade íntima com o rei. Assim, Krishna voltou a Dwaraka e Balarama entrou na cidade de Mithila. Quando o rei de Mithila viu a chegada de Shri Balarama em sua cidade, ficou altamente satisfeito e recebeu o senhor Balarama com grande honra e hospitalidade. Ele deu vários presentes a Balarama Ji, a fim de procurar o prazer dele. Nesse tempo, Shri Balarama viveu na cidade por vários anos, como o convidado de honra do rei de Mithila, Janaka Maharaja. Durante esse tempo, Duryodhana, o filho mais velho de Dhritarashtra, aproveitou a oportunidade para vir a Balarama e aprender dele a arte de lutar com uma massa. Depois de matar Shatadamba, Krishna voltou a Dwaraka e, com o propósito de satisfazer a sua esposa Satyabhama, ele a informou sobre a morte de Shatadamba, o matador de seu pai. Mas ele também a informou que a joia não foi achada em posse dele. Então, de acordo com os princípios religiosos, Krishna, junto com Satyabhama, realizaram todos os tipos de cerimônias em honra à morte de seu sogro. Nessa cerimônia, todos os amigos e parentes da família se reuniram. Akrura e Kritavarma, que foram membros proeminentes da conspiração para matar Satradi, incitaram Shatadamba a matá-lo. Mas quando ouviram sobre a morte de Shatadamba na mão de Krishna, e quando ouviram que Krishna voltou a Dwaraka, ambos imediatamente deixaram Dwaraka. Os cidadãos de Dwaraka se sentiram ameaçados por epidemias e catástrofes naturais devido à ausência de Akrura na cidade. Isso era um tipo de superstição, porque enquanto o Senhor Krishna estava presente ali, não poderia haver nenhuma epidemia, fome ou catástrofes naturais. Todavia, na ausência de Akrura, aconteceram algumas perturbações em Dwaraka. Certa vez, na província de Kashi, dentro da barricada de Varanasi, houve uma seca severa e praticamente nenhuma chuva. Nessa época, o rei de Kashi arranjou o casamento de sua filha, conhecida como Gandini, com Shwapalka, o pai de Akrura. Isso foi feito pelo rei de Kashi, pelo conselho de um astrólogo. E realmente aconteceu depois do casamento da filha do rei com Shwapalka, chuva suficiente na província. Devido ao poder sobrenatural de Shwapalka, o seu filho Akrura também era considerado igualmente poderoso, e as pessoas tinham a impressão, onde quer que Akrura ou seu pai permanecessem, não haveria catástrofe natural, fome ou seca. Um reino é considerado feliz onde não há fome, epidemia ou excesso de calor ou frio, e onde as pessoas são felizes mentalmente, transcendentalmente e fisicamente. Assim que acontece alguma perturbação, as pessoas consideram a causa devido à ausência de uma personalidade auspiciosa na cidade. Assim, houve um rumor que, por causa da ausência de Akrura, coisas não auspiciosas aconteciam. Depois da partida de Akrura, alguns dos membros mais velhos começaram a perceber que havia alguns sinais não auspiciosos devido à ausência da joia Shyamantaka. Quando o Senhor Krishna ouviu esses rumores espalhados pelas pessoas, decidiu chamar Akrura do reino de Kashi. Akrura era tio de Krishna, por isso, quando ele voltou a Dwaraka, o Senhor Krishna primeiro deu-lhe as boas-vindas, como é digno de uma pessoa superior. Krishna é a super-alma no coração de todos. Ele sabe tudo o que acontece dentro do coração de todos. É Deus vê tudo mesmo, né? E Krishna é o Deus Supremo, o Pai de todos, a causa de todas as causas. Então, não existe segredo para Krishna. E Krishna sabia de tudo o que aconteceu em conexão com a conspiração de Akrura com Shatadamba. Portanto, ele, com um sorriso, começou a se dirigir a Akrura. Parar. É, tá bom. Então tá bom. Vamos parar aqui onde Krishna começa a falar com Akrura. É um passatempo mais nectário que o outro. Tá bom, já parei de falar, Bimala, deixa eu marcar aqui, senão depois a gente se perde. Pronto, tá salvado, tá salvo, tá bom, tá salvo, tá salvado e salvo, tá bom, tá salvo, não tá salvado.